testa. Um homem voltou calculando o destino. Andou mais um passo e não viu. Andou mais um passo e não viu. Era fraca, ninguém o ouvia. A larva estendia, o sol abraçava. A marcha do tempo parou. A marcha do tempo parou. Travava, ninguém o espera. O homem cavava uma cova na vida. Ali nem o céu se calou. Ali nem o céu se calou. Para nada, não vinha por nada. E a rua era larga e a rua era fria. Andou mais um passo e tombou. Andou mais um passo e tombou. A vida, o homem precisa de uma outra cantina.